Fecheiro 25, página 205. O reverendo Evans rezou uma oração pelas suas almas e a reunião terminou. Os prisioneiros foram escoltados de volta para a cela comum pelo muito alegre carcereiro Johnny. Aí, Lizzie não perdeu tempo a puxar Richard para um canto mais retirado. Por que não me disseste que eras casado? Perguntou agitando e balançando as plumas. Porque não o sou. Então, por que disseste ao xerife que eras? Porque os meus documentos dizem que sou. Mas como pode ser isso? Pode. Ela agarrou pelos ombros e abanou-o com toda a força. Maldito, Richard, maldito. Por que é que nunca me dizes nada? Qual é a vantagem em seres tão fechado? Não é minha intenção ser fechado, Lizzie. Mas és, nunca me dizes nada. Tu nunca perguntas, respondeu ele com ar surpreendido. Ela abanou-o de novo. Estou a perguntar-te agora. Fala-me de ti, Richard Morgan. Conta-me tudo. Quero saber como podes ser casado e não o ser, maldito. Já agora posso contar a todos. Juntaram-se ao redor da mesa e escutaram apenas uma história simplificada acerca de Anne-Marie Latour, Cilly Trevelyan e uma destilaria. De Peg, da pequena Mary, de William Henry e do resto da família nada contou, porque não foi capaz. O lamentoso Willie contou mais do que isso, afirmou Lizzie com azedume. É tudo o que estou disposto a dizer. Richard tomou um ar preocupado e mudou habilmente de assunto. Parece que vamos ser transferidos, muito em breve. Só espero que o meu primo James chegue a tempo. No dia 4 de janeiro, o número de homens na secção dos condenados da prisão de Gloucester tinha subido. Vieram 4 homens de Bristol e 2 de Wiltshire. 2 dos de Bristol eram muito jovens, mas os restantes tinham 30 e poucos anos e eram amigos desde pequenos. Uma noite, o Ned e eu embebedámo-nos no Swam, em Temple Street, afirmou William Connolly, batendo amigavelmente no ombro de Edward Parrott. Não tenho a certeza do que aconteceu, mas logo a seguir vi-me na Bristol Newgate e fui condenado a 7 anos de degredo em África, nos julgamentos de fevereiro último. Parece que roubámos umas roupas. Estás com muito bom aspecto, depois de teres passado um ano naquele local. Estive lá 3 meses antes de vir para aqui, disse Richard. És de Bristol? Sim. Mas fui julgado aqui. O meu crime foi cometido em Clifton. William Connolly era, obviamente, de ascendência irlandesa. Tinha o cabelo ruivo e espesso, nariz pequeno e maliciosos olhos azuis. Edward Parrott, mais silencioso, tinha um nariz grande e irregular, queixo proeminente e o cabelo louro pardo da maior parte dos ingleses. William Harrell e John Cross, os 2 homens do Wiltshire, tinham, quando muito, 20 anos e imediatamente travaram amizade com Job Hollister e William Wilton, os 2 jovens de Bristol. Joey Long era tão simples que no momento em que entrara na cela comum dos condenados, gravitara naturalmente em direção a esse jovem grupo. E Richard achara estranho a princípio. Isaac Rogers decidiu reunir-se a esses 5. Algumas horas depois mudou de opinião. Não, não era assim tão estranho. Mostrando o seu encanto e experiência, o salteador de estradas recuperava parte da sua influência, perdida junto dos seus companheiros de Gloucester, quando se mostrara deprimido com a perspectiva da forca. Depois chegou o homem de Monmouth para fazer a dúzia dos que partiam para Woolwich e que os informou chamar-se William Edmonds. Valha-me Deus, exclamou Bill Whiting, que raio! Somos 12 homens para ir para Woolwich e entre nós há 5 Williams. Eu respondo por Bill e pronto. Wilton de Bristol, fazes-me lembrar o lamentoso William Insull, de modo que ficas Willie. Connolly de Bristol, tu serás Will. Earl do Wiltshire, ficas Billy. Mas que diabo vamos fazer com o 5º? Que fizeste para estares aqui, Edmonds? Roubei um vitelo em Peterstone, respondeu Edmonds com sotaque galês. Whiting soltou uma ruidosa gargalhada e beijou o ofendido galês com toda a força nos lábios. Meu Deus, outro esquisito. Eu pedi um carneiro emprestado por uma noite. Só queria fornicar com ele. Nunca pensei num vitelo. Não faças isso. Edmund esfregou a boca com toda a força. Podes fornicar aquilo que te apetecer, mas a mim não. É galês e ladrão, disse Richard a sorrir. Claro que lhe vamos chamar Taffy. Nota. Nome depreciativo, vulgarmente dado aos galeses. Fim de nota. Foste condenado à forca? Perguntou Bill Whiting a Taffy. Duas vezes? Por causa de um vitelo? Não. A segunda foi por ter fugido. Mas neste momento os galeses não andam muito satisfeitos e não gostariam de ver um dos seus enforcados, mesmo em Monmouth. De modo que me comutaram a pena e viram-se livres de mim, explicou Taffy. Richard descobriu que gostava de Taffy, tal como de Bill Whiting e do Will Connolly. O rapaz tinha humores galeses, como as nuvens que perseguem o sol sobre as encostas cobertas de urze. Mas, afinal, também Richard tinha as suas origens no País de Gales. Mesmo a tempo, o primo James Farmacêutico chegou a Gloucester no dia 15 de janeiro, carregado com sacos e caixas de madeira. A fazenda pagou-te 500 libras no final de dezembro, disse ele, começando a retirar as coisas. Tenho aqui 6 filtros, 5 deles com as armações e os pratos de latão, pois creio que quererás manter bem e de saúde os 5 amigos que te rodeiam. Porquê 5 amigos, primo James? Perguntou Richard intrigado. O Jem Thistlethwaite disse-me na carta que os homens nas galés do Tamisa são separados em grupos de 6 que vivem e trabalham juntos. Não continuou a contar a Richard as outras coisas que Jem lhe explicara acerca das galés. Não teve coragem para o fazer. É por isso que tenho aqui 5 caixas, todas elas contendo o mesmo que a tua, só que não na mesma quantidade. Também trouxe a tua caixa de ferramentas. Richard sentou-se sobre os calcanhares, refletiu um pouco e depois abanou a cabeça. Não, primo James, as minhas ferramentas, não. Vou precisar delas nessa tal Botany Bay, mas há alguma coisa na minha cabeça que me avisa de que se as levar agora não chegarão a ver essas terras. Guarda-as até sabermos em que navio vou e depois manda-mas. Estão aqui mais livros da parte do reverendo James. Desta vez concentrou-se em livros acerca do mundo, da sua geografia e de viagens. São muito pesados, pois são feitos de papel vulgar e encadernados a couro. Porém, julga que te possam ajudar e espera que os possas levar, juntamente com os outros, para Botany Bay. Depois disto, o primo James Farmacêutico nada mais pôde dizer acerca de assuntos práticos. Pôs-se de pé. Botany Bay fica no outro extremo do mundo, Richard. 10.000 milhas, se pudesses voar. Mas cerca de 16.000 a percorrer pelo barco. Receio que nenhum de nós te volte a ver, o que me causa um terrível desgosto. Tudo por uma coisa que nunca tiveste intenções de fazer. Valha-me Deus, valha-me Deus. Lembra-te que rezarei por ti até ao fim da minha vida, tal como o teu pai, a tua mãe e o reverendo James. De certo que tantas boas intenções não se poderão perder perante Deus, e ele há de conservar-te vivo. Valha-me Deus, valha-me Deus. Richard estendeu-lhe a mão, abraçou-o, beijou-lhe as faces. Depois o primo afastou-se com dificuldade, de cabeça baixa e sem se voltar uma única vez. Porém, os olhos de Richard seguiam-no pelo atalho entre os canteiros da horta até à porta do castelo. Virou a esquina e desapareceu. E eu vou rezar por ti, primo James, pois amo-te mais do que ao meu próprio pai. Lizzie Locke passou-lhe o braço pelos ombros e a seguir Richard reuniu as suas tropas à mesa da cela comum dos condenados. Não desejo comandar-vos, disse para os seus 5 companheiros escolhidos. Bill Whiting, Will Connolly, Neddy Parrott, Jimmy Price e Taffy Edmunds. Tenho 37 anos, Portanto, sou o mais velho entre nós. Mas não tenho feitio para chefe. Cada um deve procurar força e orientação dentro de si próprio, e é assim que deve ser. Porém, tenho alguns conhecimentos e uma fonte de informação na política de Londres, bem como um primo farmacêutico muito inteligente em Bristol. Conheço, afirmou Will Connolly, acenando com a cabeça. O James Morgan, de Corn Street, reconheci-o assim que aqui entrou. Pensei logo, apre, o Richard Morgan está muito bem relacionado. Bastante. Primeiro devo dizer-vos que, nas galés, os homens são divididos em grupos de 6, que vivem e trabalham juntos. Se vos agradar, poderíamos formar já um grupo assim, antes que um carcereiro das galés o faça por nós. Convém-vos? Todos acenaram com ar solene. Temos a sorte de ser 12 a ser transferidos daqui para Londres. Os outros 6 são jovens, salvo Ike, que parece preferir a companhia deles à nossa. Assim vou aconselhá-lo a que faça o mesmo com os seus 5 homens. Deste modo seremos 12 nas galés para nos protegermos mutuamente. Esperas problemas, Richard? Perguntou Connolly, de testa franzida. Francamente não sei, Will. Se os espero é mais por causa do que os meus informadores não me disseram do que pelo que me disseram. Aqui somos todos do sudoeste de Inglaterra. Não será o mesmo nas galés. Compreendo, disse Bill Whiting, finalmente sério. Será melhor decidirmos já o que fazer. Depois pode ser tarde demais. Quantos de nós sabemos ler e escrever? Perguntou Richard. Connolly, Parrott e Whiting ergueram as mãos. Então somos 4. Muito bem. Apontou para as 5 caixas que estavam no chão junto a ele. Em diferentes quantidades, estas caixas contêm coisas que nos darão a possibilidade de nos mantermos saudáveis, como por exemplo os filtros. Oh, Richard, exclamou Jimmy Price, exasperado. Fazes uma religião desse maldito filtro. Liz tem razão. Parece um padre a dizer missa. É verdade que para mim estar bem é uma religião. Richard fitou o grupo com expressão severa. Will e Neddy, como foi que conseguiram não adoecer durante o ano que passaram na Bristol Newgate? Bebemos cerveja ou cerveja fraca, respondeu Connolly. As nossas famílias davam-nos dinheiro para comermos e bebermos como devia ser. Enquanto lá estive, bebi sempre água, afirmou Richard. Impossível, disse sufocado Neddy Parrott. Não é impossível. Filtrei a água. A função da pedra do filtro é purificar a água inquinada. E é por isso que o meu primo James as importa de Tenerife. Se pensarem por um só momento que a água do Tamisa deva ser mais potável que a do Avon, morrerão numa semana. Richard encolheu os ombros. A decisão é inteiramente vossa. Se podem dar-se ao luxo de beber cerveja fraca, estão muito bem. Mas em Londres não teremos as famílias ali perto para nos ajudarem. O ouro que possuímos deverá ser guardado para subornos. E não gasto a beber cerveja fraca. Tens razão, disse Will Connolly, tocando com reverência no filtro que estava sobre a mesa. Eu por mim vou filtrar a água. Não posso dar-me ao luxo de beber cerveja fraca. É muito mais sensato. Por fim, todos, incluindo Jimmy Price, concordaram em filtrar a água. Então está resolvido, afirmou Richard. E foi falar com Ike Rogers. Lamentava não ter uma dúzia de filtros, mas não o suficiente para dividir os 6 pelos 12 homens. O grupo de Ike teria de se arranjar o melhor possível. E pelo menos o salteador parecia ter sempre muito dinheiro. Se nós os 12 nos mantivermos unidos nos 2 grupos, teremos maiores possibilidades de sobrevivência.